Plano 755, Recife, 1-3325, alterna 1251. 1-3325, 1-3251. 25, declaro 1-3, controle 120, décima 8. 1-3-0-8, gol 1-3-5. Além de Nova Verão, no 1500 pés, corredor Vera Cruz e ponte Estrela de Paris. Controle, Bono 925. Bono 925, contato radar saída Arbor, sub e mantenha 360. 360, 925. 5490, Guadi 4. Meiano 2, desce para 2.000 pés, ajuste 903, autorizado LS, reporte estabilizado. 2003, autorizado LS, reportado estabilizado, Meiano 2. Companhia 01, boa tarde, identifique, chegada é bom, que desce e mantenha 05. Manchester, frequência livre para coordenação. Alô, meu 3567 na Sierra, boa tarde, 3607 Brasília. 3567, aguarde um instante, pronto. Guarda. 3545, copia? Apenas confirmando o nível. Solicitado. 140. 140, afirmativo. Está autorizado Ilhéus, 140, da Eulê da Ilhéus, 1208-5501. Pode deixar pronto, puxa o celular. Alô, boa tarde, essa é a 6201 no Sierra para Galeão 380, autorização para o sistema. 201, aguarde cópia. Recife, 1288, alterna 1353. Recife, 1288, 1353, igual ao 1-2. Final torre 1-895. 895, 1-2. Polo, torre Salvador, boa tarde, agora 1-2, estabilizado em LF, da 1-0. 1-612, continue a aproximação, ajuste 1-0 no 3, reporte marcador externo, baixado e travado. Na aproximação, ajustado 1003, tomará passando externo, baixado travado, com 1-2. Pronto. Autorizado, 380 Brasília, aperto Zulu no 7, decolagem pista no 0, curva direita, árbol, transição elétrica, 1208, 5511. 380 Brasília, elefa, arbor elefa da 1-0, com curva à direita, upper Zulu no 7. 1208 é o controle, 5511 é o transponder, está 3567. Correto, um pouco. Xeré 6201, cópia. Galeão autorizado, 360, apesulo 10, conforme rota do plano. Decolagem no 0, direita da Eulida Bridge. 120, decimal 8, 5505. Meu 143, boa tarde, chega da Bonf, desça e mantenha nível 050. Bonf 050, 6143. Papai Romeu Índio, November Alpha, para ingresso no circuito, torre 11895. Estado, autorizado pouso, pistão 10, vento 1000 graus com 13 nós, boa 612. Autorizado pouso 10, boa 612. O Índia November Alpha dá presente autorizado direto, final da 1-7, reporte na curta, o Índia November Alpha. Presente final da 1-7, reporta na curta, Índia November Alpha. Número 601, desce para 2 de um país, ajuste permanece, livre LS, reporte estabilizado. 130, descida para 2000 pés. Ajuste permanece, livre LS em ponto estabilizado. 256, autorização para Recife. Para Recife, Golo 856, guarde cópia. Escuta. Golo 601. 601 para Recife. Afirmo, livre de restrições sobre o fixo pelo ar. Oxa 143, desça e mantenha 3 mil pés e gestão 03, livre de restrições de altitude e velocidade. Meu livre de restrições, está de MD3, hoje. Liberação de escuta da torre? Escuta. Gente, só pra ligar o transponder aqui, não estão recebendo aqui no, na repetidora o time tá em modo Charlie? Afirmativo, tá em modo Charlie, o engano lateral. Gente, de November Alpha, reposta na curta da 1-7, de November Alpha. Reposta na curta, de November Alpha. Vou fazer um teste aqui no transponder pra verificar, ok? Gente, agora tô recebendo aqui na repetidora. Ok, mas eu não vou mexer em nada. Tá recebendo aqui, mas porém não tá no modo Charlie que a gente tá recebendo aqui. E agora, tá recebendo? Agora sim, modo Charlie recebendo, Índia November Alpha. Ok, change. Vou no 612, no solo 25, direita, solo 121, decimal 9. 1219, vou no 612. Comer confirmando, tá autorizado o pushback, aguardando o copy. Ok, tá livre, aguarda a copy. Tem essa prevista? Fuca, Aracaju. Desculpa, obrigado. Alô, boa tarde, João. 1612, livre na sua escuta. 1612, prossiga via Alfa, Juliette, ponto 10. Alfa, Juliette, 10. Uma 601, autorizado ele é essa, que foi pista no zero, reposta do zero. Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 17, vento 1,00 graus com 13 nós. Entre pouso 97, Índia Número Alfa. Gol 1601, chame torre 1895. Gol no 601, continue a aproximação, ajuste 10 no 3, reporte no externo, baixado travado. Próxima cópia, Coroa 56. Coroa 56, Recife autorizado, 390, via pelo ISC 58. Decolagem da pista 10, curva esquerda, por Caracaju. 1208-5507. 390 autorizado, pela pelo ISC 58, 10, com curva esquerda, por Caracaju. 1208-5507, Coroa 56. Chame táxi. Chamará. Voo 601, autorizado para uso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 14 nós, o ajuste 1013. 13 pouso, na pista 1-0-0-0-0-0-0-0. Gol 8, comenta, pouso, taxa 3, pista de aceleração, CLB 1-5-8. Natal no 58, livre até ponto de espera, ajuste no 0 no 3, retorno 118,95. Confirme apenas a autonomia. 3 horas e 10, 2013, vai até ponto de espera, 895, boa, 856. Então 3567, coordena a equipe de solo, o tráfego está livrando a retaguarda, 737 da Gol. Após o mês, está autorizado esse apoio. Gente, coordenando, está autorizado, 3567. De Nova Grafa, estacionado frequência livre, boa tarde. Oi, boa noite, 56, pode esperar no zero, visão coral da tela. Tente, gol noite 56, após o pouso do tráfego da companhia, ele mantém cabeceira no zero. Após o pouso dele, mantém no zero, 856. Pátio 3 está livre, chame táxi. Chamada para o táxi, 4. 2000, estado ML13, autorizado, reportaremos estabilizado no INR da 190. No 601, no solo 33, direita solo 121.9. 19. Gol na meia, 0-1, pousou de Brasília. Gol no Bombeio autorizado, decolagem em pista 1-0, vento 1-0 graus com 12 nós. Vento decolagem 1-0, Luciano, boa noite, tudo bem? Salvador, boa tarde. Salvador, boa tarde, 0-0-0, informação Sierra, 360, Daniel. Galeão 360, aguardando o quadro. Aguardando, mestre, 360. Para o 137 para o parque de Campinas, 0346 de autonomia com 179 a bordo. Campinas 179, confirmo que autonomia 343? 0346. Ponto espera 1895, 1013 o ajuste agora. 1013, 1895, 1013, movimento. Cena M143, completo final, chame torre 11895. 395. Boa noite, 56, decolar 235, controle 120, decimal 8. 308, boa. Salvador Control, go 9856, testing 1500 to 390. Go 1856 to the contact contact level 390, Puka Departure. Puka Departure to flight level 390, go 1846. 13. 1093, taxi India, quanto espera 108, 95, obrigado, boa. 567 está pronto para o próximo ponto para dar um lugar. 3567 em condição de LR decolar sem parada, agilizando. Afirma agilizando, está 3567. Cruzado LR decolado, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 14 nós, está 3567. Além decolado, está 3567. 5522. Cruzado 360 para o Rio de Janeiro, região de acordo, 1-0, curva direita. Saia a olheira bridge, apresentou 1-0, o controle 1208, pressiona 5522, 0720, posição 62. Chama, puxa seu momento. Camarada, 720. Gomes 01, no ingresso Juliette, portão 8. Gomes, Juliette, bravo, Delta, prosseguir. No 5, mantém o ponto espera. Suficiente, confirme o transponder. Juliette, bravo Delta, suficiente, mantém as condições visuais da porta através de Paris. 0 graus com 1-4 nós. Passagem travado, livre pouso na 1-0, Ocean Air 63, questão 6143. TAM 3567, decolado 238, controle 120, décima 8. 08, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3567. Então, 3567, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 380. Motivo, organização 380, quando possível, Elefa. Autorizado, direto Elefa, então 3567. Nato. Tá livre, então, aguarde, chame para o táxi. Eu chamo lá, 206, obrigado, aeronave passa. Nada. 6201, tá pronto, por 6201? Ok, o azul já iniciou, ok? GM143, solo 39, direita, solo 121, decimal 9. 9, ó. Gol 1273, acione a identificação, autorizada a chegada a bomba, fica disponível de voo 050. Continua táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 0 graus com 12 nós. Autorizado a decolagem no 0, preciso. Táxi azul 4206, 105 a bordo, 329, Maceió. O azul tá livre até o ponto de espera, 1013, a torre 1895. 1013, 1895, ponto de espera, 206, obrigado, até mais. O chinês tá livre após o azul liberar até agora. É, 6201.